santificação. A palavra do Senhor nos diz claramente em Levítico 19:2: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levítico 19:2. Irmão, parece uma ordenança um pouco distante da nossa realidade hoje, século 21. Como sermos santos no meio de tanta corrupção? Como sermos santos no meio da igreja tão cheia de problemas? Nossa carne é fraca, diria alguns. Mas ser santo é muito simples. É ser separado. A palavra original é kadosh, que quer dizer separado. O Senhor deseja que nós sejamos como Ele é, separados do mundo e do seu sistema maligno, babilônico. Cada dia podemos receber do Senhor novas revelações, estudando a palavra com amor e dedicação, para que nossa caminhada, irmão, nossas atitudes, nossas reações sejam mais e mais diferentes das reações, atitudes, do modus vivendi do mundo. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, meu povo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muda a forma de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus está levantando seus profetas. Deus está declarando abertamente em todos os lugares seus padrões de santidade. Os elementos, assuntos, questões que Ele deseja que deixemos de lado, irmão. E muitos estão dizendo: não, não é assim, eu não vou ser fanático, eu não, não é assim também, não precisa ser radical, não tem nada a ver. Mas Deus está falando: meu povo, deixa isso, deixa aquilo, se separe, se consagre. O Senhor está revelando todas as coisas que temos no nosso meio, às vezes até mesmo no meio dos cultos, cultos que chamamos evangélicos, mas que são costumes dos povos pagãos. Muitos sempre resistem e declaram: não tem nada a ver, eu não concordo. Mas aos sábios cabe o discernimento. O comércio que está dentro da igreja, a busca pela fama, os interesses pessoais, a construção de impérios e reinos individuais, coisas da Babilônia que nos afastam de Deus, estão muitas vezes dentro da igreja, dentro dos lares. Deus está falando: sai dela, povo meu. Sai desse sistema. Cabe aos sábios o discernimento, a busca em oração, decisões, valores, prioridades, cada dia mais separados, mais diferentes dos costumes do mundo. E cada dia, irmão, mais próximos de Jesus. Nosso coração cada dia ardendo mais por Jesus. Ah, Senhor, faz isso conosco. A palavra do Senhor diz claro, irmão: a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. O Senhor está nos desafiando a buscá-lo mais. Não estou discutindo quais são as interpretações de Iraque e da Babilônia. Não. Eu apresentei a você sinais físicos iluminados pelo sol que vai brilhando e raiando. O Senhor está permitindo que vejamos isso, para nós buscarmos mais intimidade. Eu quero mais o Senhor, Deus. Ele nos convida, convida a mim, convida a você, a nos separarmos cada dia mais das coisas, dos valores, dos conceitos, das prioridades desta sociedade humanista, gananciosa, materialista, dominada por mamon. E o buscarmos, buscarmos mais a Jesus em adoração. Tempo na presença de Jesus. Ele mesmo vai revelar a todos nós os seus segredos, os seus mistérios, os seus propósitos. Pare comigo.